Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Chega ao Brasil e Paraguai a mais nova marca de smartphones com tecnologia de ponta. Os aparelhos da Sky Devices possuem prêmio de qualidade ISO 9001, além de serem os únicos no mercado com 2 anos de garantia. Seu design moderno e inovador tornou a Sky Devices uma das marcas mais vendidas nos Estados Unidos e Europa. Acesse www.skydevices.com ou visite nossa página no Facebook, Sky Devices PY. Rádio. A natureza está chamando. Então fique cheio de energia participando da 9ª Meia Maratona das Cataratas. Faça sua inscrição pelo site meiamaratonadascataratas.com.br. Encare esse desafio da natureza. A prova é no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. 9ª Meia Maratona das Cataratas. Participe. Realização Cataratas do Iguaçu S.A. e Parque Nacional do Iguaçu. A sua primeira informação do dia, com Guilherme Wojtkowski. Seja bem-vindo, muito bom dia, você que está na sintonia aqui da Transamérica Foz em 104.5. A informação levada a sério e com imparcialidade. Transnotícias Transamérica, de segunda a sexta, 7 da manhã. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Mãe, oceano de carinho, bondade e amor. O próprio Deus quis ter a sua. Feliz Dia das Mães. Noite de Estrelas, tem um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Os tempos idos, nunca esquecidos. Graças e saudades ao recordar. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo Vinta, que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção Samila Araújo. Oferecimento Mineração Maracaju. Referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e Memórias. Bom dia, Tríplice Fronteira. Bom dia, mãezinhas de toda a Tríplice Fronteira. Paraguai, Argentina, Brasil, Foz do Iguaçu. Gente da região, né? Que dia especial, que domingo mais lindo. Hoje o programa é pra lá de especial, porque é o programa do dia do ser mais iluminado do mundo, do ser mais maravilhoso. É sem palavras. Eu, quando é pra falar de mãe, eu fico aqui com a língua que vira um 8, né? É complicado falar de mãe, porque esse ser sagrado, divino, que é ser mãe. É uma dádiva ser mãe. Então, a todas as mães da região, a todas as mães desse Brasil imenso, dessa tríplice fronteira, o nosso bom dia, direto da Transamérica, para todas as mãezinhas. Então, esse programa é muito especial e você ainda pode dar mais um presente para sua mãe. Participe do sorteio aqui do Histórias e Memórias através do WhatsApp, 45882828, fanpage Transamérica Foz e o fixo 3028-2828. Você vai dizer para mim qual a hashtag que a sua mãe merece. Eu sei qual que a minha merece. Agora fala a tua para mim aqui no WhatsApp, tá? Rapidinho, e você vai levar um terço para a porta da TEA Bijuterias Católicas. Então, é lindo. O terço está no site, né, Márcio? Deve estar por lá. Então, dá uma olhadinha no terço e você pode dar mais esse complemento do que você já presenteou a tua mãe. E espero que você não tenha presenteado tua mãe com utensílios de cozinha. Porque se você deu uma panela ou qualquer coisa, eu pego essa panela e dou na sua cabeça, hein? Olha lá, a mãe hoje começa o mínimo, são flores, mínimo. Tá rindo, né, Márcio? Deus me livre, se alguém chega no Dia das Mães, chegar e dar uma panela, dar um utensílio, pelo amor de Deus... São flores e olha lá, perfumes e amor, sei lá, abraço, tudo, menos uma panela. Ok, gente, as músicas foram escolhidas a dedo aqui, tá? Vai estar bacana, fica com a gente, vale a pena. Telefone, se você quer mandar uma mensagem para tua mãe, você pode mandar, sem problema nenhum. Passa pelo WhatsApp, que aqui o Márcio dá um jeitinho de colocar no ar a mensagem sua para a sua mãe, ok, gente? Tá valendo e nós vamos começar de música, né, Márcio? Bacana, bem especial. Fábio Júnior, Mãe. Histórias e memórias. O que dizer sobre alguém tão especial, caramba? A que palavras recorrer para retribuir o mais puro do amor de todos os amores? Ainda que todas as palavras do mundo e uma canção não sejam suficientes, eu compus, Mãe. Inspirado em você, eu dei o meu melhor. Fiz com o coração. É uma felicidade no seu dia lhe dar esse presente em nome de todos os filhos e filhas. Primeiro, assim, ao pé do ouvido, só pra você. E aí depois, logo, logo, pra que todo mundo saiba do nosso amor em cada verso. Feliz Dia das Mães. Você sempre de olho em mim, às vezes juro não reparo. Mãe, seu colo sempre ali presente, amor tão puro, amor tão raro. Mãe, perdoa a minha ausência, às vezes tenho trabalhado muito. Mãe, mas como você mesma diz, trabalho com amor gera bons frutos. Oh, mãe, teu infinito amor, eterno amor é tão profundo. Oh, mãe, você parece às vezes que é mãe de todo mundo. Agora aqui, diante de você, declaro, oh, minha vida fica mais bonita com você do lado. Te amo tanto, tanto, e te agradeço sempre. Sempre que eu puder, eu estarei por perto, claro. Sempre de olho em mim, às vezes juro não reparo. Oh, mãe, seu colo sempre ali presente, amor tão puro, amor tão raro. Oh, mãe, perdoa a minha ausência, às vezes tenho trabalhado muito. Oh, mãe, mas como você mesma diz, trabalho com amor gera bons frutos. Oh, mãe, teu infinito amor, eterno amor é tão profundo. comigo. Mãe, você parece às vezes que é mãe de todo mundo. Oh, oh, oh, oh. Mãe, agora aqui diante de você declaro. Oh, oh, minha vida fica mais bonita com você do lado. Oh, oh, oh, oh, te amo tanto, tanto, e te agradeço sempre. Oh, e sempre que eu puder, eu estarei por perto, claro. Oh, oh, oh, mãe, agora aqui, diante de você declaro. Oh, oh, oh, oh, minha vida fica mais bonita com você do lado, do meu lado. Te amo tanto, tanto, e te agradeço sempre. Oh, oh, e sempre que eu puder, eu estarei por perto, claro. Mãe. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Gente, que música bacana do Fábio Júnior, tudo pra mãe. Eu vou aproveitar já o embalo aqui e vou... Olha a gente recebendo uma visita bacana, quanto tempo que eu não vi esse menino. Eu conheci a Transamérica através de você, menino. Fala aí, eu não vou dar o nome dele, fala aí, vou ver se o povo reconhece essa voz bacana, eu sou tua fã. Fala lá. Bom dia, o pessoal da Transamérica. Eu é que sou fã desse programa aqui, uma escalação musical perfeita, que então faz a gente viajar. Verdade. E as histórias de Foz do Iguaçu que a gente não conhece, né? Alguns lados da cidade aí que a gente acaba conhecendo aqui. Uhum. Eu é que sou fã desse programa e do seu trabalho. E é por isso que eu tô aqui, viu? Oh, tá vendo que bacana? Primeiro pelo respeito, né? Uhum. Eu não ia declinar de um convite tão especial. Porque, por dever de ofício, chegamos tarde, né? De madrugada, quase 5 horas da manhã, e acordar. Gente. Confesso para você que acordar 9 e tanto hoje não foi nada fácil. Não foi, viu? Nada fácil, né? E o vozeirão aí, ó. E o vozeirão. Não, já tá assim, eu já posso pedir para você de cara, assim, uma homenagem. Algumas palavras para sua mãezinha. Olha, esse dia, eu digo, Ashton, que é o dia mais lindo, mais especial do ano, porque é do ser iluminado, né? Mãe, não precisa falar mais nada, mãe é tudo, é completo. É, olha, Rita, eu... Puxa, talvez o que eu diga aqui seja um pouco na contramão de toda essa questão. Eu, assim, essa questão das datas eu acho importante, a gente uma data para lembrar, para marcar. Há toda uma exploração comercial, é bem verdade, em torno disso. Uhum. Mas eu acho que quando você fixa uma data, você reconhece a importância de determinado evento, de determinado acontecimento e de determinadas pessoas. Uhum. No caso do Dia das Mães, eu acho que já virou clichê, já virou batido esse negócio de dizer que não, o Dia da Mãe é todos os dias. Isso aí. E de fato, é que nos dias de hoje, nessa correria que a gente vê, que a gente vive, que a gente acaba se entregando, né? Que na verdade a gente se entrega a essa correria. Dizer que a vida impõe esse ritmo, né? Acho verdade. Que a gente é que se entrega. Verdade. Ah, eu não tenho tempo para isso, a né? A esse ritmo. Uhum. E eu devo reconhecer que frequentemente eu acabo caindo também nessas armadilhas que o tempo coloca na vida da gente. E para mim, falar de mãe é uma coisa bastante, num dia como hoje, é bastante significativo, porque eu estou fora de casa desde 1994, né? Eu saí de casa para vir para Foz do Iguaçu, em 94 eu tinha 20 anos de idade, ia fazer 21 anos, sempre. Olha. Como filho caçula, né? De 4 irmãos, todos homens. Olha só, futebol de salão, né? Quase, faltou o goleiro. Faltou faltou goleiro não, porque eu fui jogar no gol, faltou um artilheiro, né? Então. Então é o seguinte, e aí às vezes eu me pego assim, com aquele flag, eu falo, puxa vida, quantos dias faz que eu não ligo pra falar com a minha mãe? E essa semana, inclusive, ela ligou para me cobrar isso. Então, e hoje, eu vou puxar tua orelha por ela, com então, certeza. Então hoje, falando com você, a gente lembra o quanto... Que eu queria deixar, não é nem uma mensagem para minha mãe, que está longe, é mais uma mensagem para os filhos, né? Eu acho que hoje talvez quem mais tem aqui que parar para refletir são os filhos, né? Que espaço nessa correria da nossa vida nós temos dedicado para lembrar das nossas mães. No meu caso, a minha mãe já tem 70 e pouquinho, então quando começam a surgir problemas de saúde. Verdade. E toda vez que eu vou lá, ela mora em Maringá ainda, né? Ah, você é de Maringá. Eu vim de Maringá. Em 94 eu vim de Maringá para trabalhar no rádio aqui, né? Contrariando a vontade dos meus pais e da minha mãe, até por, como eu disse para você, por ser o filho caçula, tinha uma ligação muito forte com a minha mãe, e então rompi esses laços assim repentinamente. Então, que fica o recado para os filhos, que espaço tem dado para os seus pais, principalmente para sua mãe? Que a mãe sempre é quem tem mais ligação com os filhos. Verdade. Né? Hoje a história mudou um pouquinho, os pais participam um pouco mais da educação dos filhos. Mas bacana. Acho que a nossa geração ainda, essa geração que predomina hoje ainda, ainda vem dessa geração que a mãe é quem era responsável pela educação. Verdade. Era a mãe quem acompanhava todos os passos, né, Rita? E hoje a gente, cada um de nós, sendo homens... aprende a respeitar mais a mãe quando você tem os seus filhos e vê a sua esposa virar mãe, né? Verdade. E tem uma diferença, se você observar, você foi bem colocado, Washington, e se você observar a criação de quando a mãe acompanhava, né? A mãe era mãe, fazendo papel de mãe, não babá, não nada. A diferença dos filhos dessa geração para agora. Nada contra, gente, por favor, mas tem uma grande diferença, né? Inclusive em termos de educação. O respeito. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Embora talvez não seja esse o foco da coisa, eu acho o seguinte, Rita. Por um lado tem essa questão, o respeito era diferente, por outro lado, eu acho que hoje os filhos têm uma relação mais amiga com os pais, você não acha? Sim, eles falam pelo WhatsApp. Sentadinho, oi, pelo WhatsApp, ele... É uma relação mais amiga. Eu vejo, às vezes, o tipo de... Claro que às vezes extrapola, a gente tem que colocar os limites e a gente às vezes se perde nessa questão dos limites. Mas assim, às vezes eu fico olhando, eu tenho um filho de 8 anos, a relação, a forma com que ele fala comigo, às vezes, eu falo, poxa vida, eu nunca falaria assim com meu pai. Verdade. Mas, por outro lado, você cria uma relação de intimidade que a gente não tinha antes. Olha, eu acho que falar... mãe e filha também evoluiu dessa forma. Na minha época, para falar com meu pai, a gente marcava audiência. Por exemplo, eu acho que hoje, por exemplo, a abordagem da mãe para falar sobre sexualidade com as filhas... Tá mais... É muito mais... É ou não é, Samuel? Sim. É, tranquilo. Opa, Samuel é minha amigona aqui, ó. Verdade. Então, e antigamente tinha porque, pô, é minha mãe, como é que eu vou falar disso? Como é que eu vou perguntar isso? Verdade. Né? Então, tem essa questão do respeito que eu acho que diminuiu um pouquinho ao longo do tempo. Sim. Né? Mas eu acho que a questão do... Os pais hoje são mais amigos, né? Mais chegadinho, Mais próximo. Quebrou um pouco dessa... E o moço ali, que não quer, como é o nome desse moço que não quer acho sentar? Que ele, mas ele tem mãe também, viu? Sim, mas tá ele com medo tem mãe. Do acho microfone. Que tá com medo de fazer essa confissão aqui, né? Ah, entendi. Sim, tá com medo daí, do confessionário. Não quer nem sentar. Digo, senta aqui, não. Senta aqui, Adriano Borges. Adriano Borges, é isso? Adriano Borges. Sim, mas é que tá ali, ó. Digo, eu vou te chamar pro microfone. Não, não faça isso. Mas, Adriano, pelo menos você manda uma mensagem. Deixa eu apresentar o Adriano. Mamãe. Por favor, faça isso. O Adriano é um companheiro que eu tenho, ele trabalha comigo no Futsal na Web, é um carregador de piano, né? Na Bless TV, que é a nossa produtora, e o Futsal na Web, a gente trabalha com produção para internet, que bacana, e transmissões ao vivo. Eu entendo bastante futebol, né, Márcio? Esse é o assunto que eu mais entendo. Ó, pega horário, futebol, essa é minha praia. E ontem ele, no final da nossa transmissão, nós estávamos juntos em parceria com a Transamérica, inclusive, nós viajamos juntos, né? Temos uma relação muito próxima aqui. A gente transmitiu o jogo do Foz Cataratas contra dois vizinhos, e no final do jogo ele tomou a palavra e fez uma declaração para a mãe dele. Que lindo! Então, eu quero que essa declaração venha aqui para nós, aqui do Histórias e Memórias, esse dia tão especial, que é o Dia da Mãe. Vamos lá. Verdade, né? Bom dia, caros ouvintes da Transamérica. Bom dia Ah, obrigado, Washington. É, realmente, eu saí de hoje de manhã, fui dormir na minha irmã, né, que é pertinho aqui do Washington, porque eu moro numa outra cidade, né? Ah. É, eu moro lá na Vila C. Então, ah, sim, uma outra cidade. Aí eu deixei um recado para minha mãe de, logo cedo. Falei, mãe, ó, eu vou lá na rádio, vou deixar um abraço para a senhora lá. Né? E aí ela falou, ah, piá, né? Ela me chama só de piá. Que bacana. Né? A mãe da gente, inclusive, ela não consegue chamar a gente. Ô, rapaz, por favor, vem aqui. É. Ô, moleque, faça favor. Isso. Né? E até menino. 50, 60, 70 anos. Ela, menina, ô menina, ô moleque, assim, né? Desse jeito. Ô, piá, ela me chama ô, piá. Então, eu faço assim, eu sou meio, às vezes, como é que eu vou dizer, intransigente. Eu não consigo, às vezes, olhar para minha mãe e ficar fazendo carinho, sabe? Assim, eu sou muito... Mas na hora que eu pego para fazer carinho, eu coloco ela no colo. Oh, ou, gente, né? Eu tô falando isso de atrás, eu falei, mãe, eu tô com uma saudade de dormir com a senhora. Olha só. Verdade. Teve uma época assim pura, que bonita. Eu era solteiro, me casei depois dos 30 anos, então até os meus 27, 28, às vezes eu ia na casa da mãe e deitava do lado dela, ficava ali cutucando ela e tal, não deixava ela dormir à tarde. Aí eu tava dia de folga, falava assim, ô mãe, não deixa eu dormir, não. Aí eu dormia e ficava do lado dela. Mas é tão gostoso, sabe? O carinho de mãe é especial. A gente, às vezes, os filhos mesmos. Não consegue transmitir aquele carinho. E eu acho que eu falho um pouco nisso. Né? Não só eu, mas como vários. Eu vejo também vários. Sim, né? Assim, vários, entendeu? Assim, aqui perto de você. Esquece de ligar pra mãe. Não, mas esse gesto daí, ele faz. Tem esses atos falhos. Mas põe a mãe no colo, aí já pronto. A mãe já pronto. Mas deixa eu falar essa questão de proximidade. Veja. Aproveitando esse gancho que o Adriano me deu aí, essa escada. A questão da proximidade não é uma questão geográfica, né? Uhum. Verdade. A questão de proximidade, muitas vezes... Com certeza, concordo. Você está dividindo o mesmo teto, mas não tem a proximidade... Verdade. Que tem uma outra pessoa que está a quilômetros de distância, né? Concordo. Principalmente em tempos de hoje, de modernidade. Bem colocado. E a minha mãe está entrando na onda do WhatsApp, viu? Ai, que gracinha. A minha já está. Tá vendo? Ah, tá vendo. E a sua mensagem? Agora eu quero que seja a sua mensagem para sua mãe. Eu quero deixar aqui para minha mãe em especial e para todas as mães. Mãe, eu sei o quanto eu dei dor de cabeça para a senhora, mas também eu sei o quanto de alegria eu já passei. A senhora é uma das pessoas mais especiais da minha vida, sei que a senhora está escutando, e todos os momentos difíceis eu olhei para o meu lado e a senhora estava ali. Apesar de eu ter perdido meu pai com 11 anos, a gente consegue... ver a mãe como um pai também. Verdade. Então eu deixo sempre assim, mãe, a senhora é a melhor coisa que Deus colocou na minha vida. Não sou eu que Deus colocou na sua vida, foi Deus que colocou a senhora na minha vida. Então deixo assim, que eu amo muito a senhora, apesar da minha às vezes da minha meio afastado da senhora ou não, mas eu deixo aqui meu carinho, meu amor eterno. Eu sempre digo também, até pra minha filha, falei, quando se você estiver perto da sua mãe, ela é a melhor coisa do mundo pra você, filha. Verdade. Então nunca deixe de dizer eu te amo pra sua mãe. É importante, né? Então ela tem isso, né? Ela guarda isso, ela fala pra mim. Então eu falo isso pra minha mãe, assim, por mais que quando eu saio assim, às vezes ela tá brava e tal, mãe, eu te amo. Eu te amo apesar de tudo, de todas as consequências, de todas. Às vezes, filho e mãe tem aquela um pouco de briga, porque o meu ponto de vista é um ponto de vista dela é outro, que já minha mãe tem 67 anos, né? Tá, mas tá enxutaça ainda, né? Tá enxuta mesmo. E aproveitar já. Vamos mandar, Márcio, uma música pra mãe desses dois meninos aqui, pra mim, meninos, né? Vamos de Ângela Maria, Mamãe. Olha só. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. De tudo, ela é a rainha. a terra que o mar. Ela é a palavra mais linda que um dia o poeta escreveu. Ela é o tesouro que o pobre das mãos do Senhor recebeu. Mamãe, mamãe, mamãe, tu és a razão dos meus dias, tu és feita de amor e de esperança. Ai, ai, ai, mamãe, eu cresci o caminho perdi, volto a ti, me sinto criança. Mamãe, mamãe, mamãe, eu te lembro o chinelo na mão, o avental todo sujo de ovo. Se eu pudesse, eu queria outra vez, mamãe, começar tudo, tudo de novo. Ela é a dona de tudo, ela é a rainha do lar. Ela vale mais para mim que o céu, que a terra, que o mar. Ela é a palavra mais linda que um dia o poeta escreveu. Ela é o tesouro que o pobre das mãos do Senhor recebeu. Mamãe, mamãe, mamãe, tu és a razão dos meus dias, tu és feita de amor, de esperança. Ai, ai, ai, mamãe, eu cresci, o caminho perdi, volto a ti, me sinto criança. Mamãe, mamãe, mamãe, eu te lembro o chinelo na mão, o avental todo sujo de ovo. Se eu pudesse, eu queria outra vez, mamãe, começar tudo, tudo de novo. Dorme, dorme, menino. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Chiquinho, olha aí, que tal? E a música, gostou, Washington, da música? E viu o setlist ali agora há pouco ali? Brincadeira, hein? Tá vendo? Essa menina trabalha bem, essa tal de Samela aí, né? É. Tá louco. Cuidado, você vai perder essa produtora, hein? Criada dentro da rádio, barrigão, é? Ah, criada dentro da rádio. Você vai perder essa produtora. E o sorteio? Vamos falar do sorteio, Washington? Vamos, vamos. O sorteio é simples. Para você participar do sorteio, o WhatsApp da Rádio Transamérica, todo mundo já sabe, né? O 88282828. Quem tá fora, quem tá ouvindo pela internet, pode também, pode, não pode? Pode. Então coloca o 45 na frente, né? Uhum. 45882828828. E para você concorrer aí a um terço porta bijuterias católicas, você vai fazer o seguinte: você vai mandar pra gente qual a hashtag que a sua mãe merece. Você pensa aí numa hashtag bem legal que identifique a sua mãe e manda pra gente. O que, que vai valer? É a mais criativa que vai ganhar? Sim. É? Uhum. A mais criativa, a então, mais criativa. Vai ganhar. E você, ô Rita, que hashtag que você mandou pra sua mãe? Jesus. Ave, meu tudo, né? É. Não tem como, é complicado. Rapaz. Eu quero várias hashtags, porque é impossível, Washington. Pra mãe, eu te digo, é complicado. É mãe verdade. É tudo. Palavrinha difícil de traduzir, né? Nossa. O que, que nossa. É mãe, né? É em uma curtinha ainda, uma hashtag, complicado, né? É complicado, sim, mas aí vamos ver a criatividade desse povo aí, botar pra... E tem mais, além do WhatsApp, pode participar pela fanpage, Washington. É. A fanpage é verdade, a fanpage é facebook.com/transamericafoz, é isso? É, então, facebook.com/transamericafoz, a fanpage, aliás, essa fanpage, rapaz, um dia que tem jogo, como fica congestionado, né? Verdade. Como chega recado aqui. Viu? Mas também pode participar através do fixo, tem gente como eu que adora um telefone fixo, então tá aí, ó. O número? Passa o número, Washington. O número do telefone fixo é quase igual o celular do WhatsApp. É o 3028-2828. Você pode ligar

Histórias e memórias. Bacana, né, gente? Eu aqui com esta piazada de rádio aqui invadindo os estúdios, que maravilha, né? Então tem abraço aí, não tem, Washington? Tem um abraço aí para... A Cláudia do Ouro Verde está sempre ligada aqui na Transamérica, principalmente no Histórias e Memórias. Que é o melhor programa do mundo. Neste domingo, a Cláudia deve ser mãe, né? Sim, com certeza. Com certeza, mãe. Então, um grande abraço para você, Cláudia. Um excelente domingo. Parabéns por esse dia, por essa dádiva e por esse sacerdócio, né? Que ser mãe é um sacerdócio, né? Com certeza. Esses tempos atrás, Rita, eu agora não vou lembrar exatamente, mas tinha uma história. Sabe essas historinhas de internet? De vez em quando tem uma legal, né? Uma que... do oferecendo emprego, você já ouviu essa ou não? Não. Ah, você gostaria de trabalhar no emprego e tal? Não, você tem que trabalhar 24 horas. Está disponível 24 horas por dia, 7 dias de semana, 365, não sei o quê. Ah, o salário, olha, salário você não vai ter uma recompensa financeira, mas aí você vai ter um sorriso, uma coisa que vai te fazer se sentir bem. Então, meu Deus. A pessoa já, não quero o emprego, mas o que, que é? Não, esse é o ofício de mãe, você está preparado para ser... É bem interessante. Nossa, interessantíssimo. Acho que dá patente para a gente tentar achar essa brincadeira e dar o endereço depois, pessoal, para conferir, porque a gente não, talvez aqui não consiga traduzir o que é a mensagem. Achei bem legal, bem interessante. Bacana, bacana. Mas agora nós vamos contar um pouquinho. Você já tem historinhas também para contar de Foz do Iguaçu, está aqui desde 94, rodando pelas rádios da cidade. Então, conta um pouquinho da tua história aqui para o pessoal. A maioria, a grande maioria já sabe, mas é sempre bom. Histórias, pessoal, meu ouvinte não. É. Ouvinte de Histórias e Memórias não. É verdade, é verdade. Viu, Rita, é interessante o seguinte, eu diria que eu vim para Foz do Iguaçu para realizar os meus sonhos, né? Porque a minha vida se desenhava totalmente diferente. Eu estava em Maringá em 1994, fazendo faculdade de engenharia, estava cursando o terceiro ano da engenharia civil, eu ia ser um engenheiro civil, né? Que bacana, você é inteligente. Dava aula de além álgebra. De locutor, você dava aula de álgebra em cursinho. Tá brincando. Dava aula de matemática em cursinhos e tal. Então a minha vida estava caminhando para um outro lado. Mas eu desde pequeno, Rita, eu me apaixonei pelo rádio. Né? Quando eu tinha 8, 9 anos de idade, eu comecei a ouvir rádio. E, poxa, o rádio dos anos 80, ele é fascinante. Então você pega, por exemplo, eu não consigo ter raiva do Faustão, todo mundo critica, fala mal. Por quê? Porque eu conheci o Fausto Silva do rádio. E o Fausto Silva foi um dos locutores, um dos repórteres mais brilhantes que o rádio já teve. Mas ele era chato na rádio não, também? Não, o Fausto Silva era fantástico. O Fausto Silva era fantástico. Além dele ser repórter do Osmar Santos das transmissões de futebol, ele tinha um programa chamado Roda do Balancê. Na época era Globo Excelsior, não existia CBN. Excelsior virou CBN depois, né? Olha. Era o sistema Globo Excelsior. Ele fazia um programa na hora do almoço. E aí lá ele levava. Aprendi a fazer algumas imitações com o Escova e o Nelson Tata Alexandre. Você lembra disso, Márcio? O Escova. Eles imitavam todo mundo. Aí eu aprendi, inclusive, foi uma das coisas que me trouxe para Foz. Que na época que, quando eu vim trabalhar aqui na rádio. Na época existia ainda a Itaipu FM, né? Hoje tem uma programação alternativa. Certo. Mas era uma rádio pop na época. Eu vim e tinha um programa chamado Ligação Pirata. E eu vim em 94, apaixonado pelo rádio. A rádio que eu trabalhava lá virou Transamérica, que era a Rádio Cidade em Maringá. Tinha uma proposta e que não me agradou muito. Então, olha só a minha saga, para você ver a paixão do rádio. Eu estudava engenharia em período integral. De manhã à tarde, às vezes tinha aula à noite. E trabalhava na rádio das 10 da noite às 2 da manhã. Nossa. Que era o horário que me sobrava para trabalhar. Né? E aí, de repente, a rádio foi negociar, vai entrar na franquia da Transamérica, tal, a proposta é essa, não vamos ter espaços locais. E aí eu fiquei naquela, poxa, eu vou parar com rádio, vou ser só engenheiro, não quero só isso. Olha, você vai levar um puxão de orelha ali, hein, da engenheira. É. Aí o que aconteceu? Aí em 94 eu vim para cá, eu peguei um período de transição, viu, Samira? De crédito para seriado. Eu estudei na Universidade Estadual de Maringá. E aí eu peguei uma transição de crédito para seriado. Eu tive um problema que eu quebrei a perna jogando bola depois de um período de greve. E aí eu dei uma embolada, que acabei não conseguindo concluir algumas matérias, e dei uma embolada na minha grade. E aí, como eu tinha tempo sobrando, apesar do rádio ocupar um pouquinho, então eu tinha muita matéria feita solta, né? Porque era sistema de crédito, não tinha nem computador na época. Você preenchia um requerimento, depois de uma semana eles respondiam que matéria que você podia fazer ou não. E aí eu tinha muito. Aí bagunçou minha, a minha vida, isso aí. Porque mudou, aí eu tinha que parar, tive que perder matéria, crédito que eu tinha feito, aglutinou matérias com créditos distintos, enfim, virou uma bagunça. E aí eu já era briguento naquela época, briguei muito com o colegiado e coordenação de curso, e falei, ah, vou dar um tempo, vou ficar um ano fora. E aí surgiu o convite para vir para a Rádio Itaipu FM, para trabalhar no rádio aqui em Foz do Iguaçu. E aí veio. E aí eu vim e não, foi, não voltei mais para concluir. Outras rádios que você passou aqui em Foz, eu acho. Então, eu trabalhei aqui em 94, né? Eu vim para cá em Foz em 94. Cheguei aqui em Foz do Iguaçu no dia 10 de janeiro de 94. Né? Eu tinha uma proposta para trabalhar em Umuarama, na época, na Rádio Bianca, que a Bianca era uma referência e tal, mas eu gostei daqui de Foz, embora Foz não era nem sombra do que é hoje, né? Principalmente ali no Parque Presidente. Desci na rodoviária, na hora que eu fui caminhando para ir para a Rádio Itaipu, tinha matagal por ali, você lembra como é que era abandonada? Sim, sim, era, né? Bem, nossa. Meu Deus, como a nossa cidade ficou mais bonita, né? Com certeza, a cada dia. Né? Então, Rita, aí vim para cá, cheguei em Foz no dia 10 de janeiro de 94. No ano seguinte, já fui trabalhar com a equipe Elvio Presley, né, no esporte, que era uma das... Padrinho aí da madame aí. Uma das coisas que eu gostava de fazer, que eu sempre gostei de ouvir no rádio. E aí entrei na equipe, já tinha feito alguma coisa lá em Maringá, mas muito pouco, muito superficialmente, porque por uma questão de oportunidade e até de tempo, né? Entrei na equipe Elvio Presley, logo na sequência surgiu o convite para ir para a Rádio Transamérica, que a Transamérica, em 95, né? Foi a primeira vez que teve Transamérica em Foz do Iguaçu. Foi em 94 ainda. Foi em 94, mas eu fui trabalhar em março de 95. Que era lá no Marajoaras, né? Era no Marajoaras. Aí logo depois eles mudaram aqui. Uma casa na Costa perto do shopping ali. Isso, onde é uma pousada ali hoje, né? Isso. Ali perto do shopping. Aí fui trabalhar com a Transamérica. Trabalhava, na época a gente tinha poucos espaços locais, mas a gente tinha todo um trabalho de promoções, fazia transpedagem na rua, Lava Rápido, Transamérica, lembra? Isso mesmo, agitavam, né? Das lavetes, tal. Poxa, isso me fez conhecer muita gente, viu? Isso me fez conhecer muita gente na cidade, porque a Transamérica era uma febre, naquela época era uma febre a Transamérica, a gente fazia noite Transamérica por aí, eles tratavam a gente como artista. Viu que bacana? Aliás, Rita, quando eu vim pra cá em 94 ainda tinha disso, o locutor de rádio ainda era uma figura respeitada, em Maringá já nem tanto mais, que tinha muitas rádios na região, mas quando eu vim pra Foz, só tinha 105, né, 105. Itaipu. Isso. E a 97, que na época era Cultura FM. Depois virou Transamérica. Era só as duas. Mas você falou ainda era. Por quê? Hoje é como? Ah, não. O locutor... Hoje... Nós estamos falando do locutor de rádio, que trabalha dentro do estúdio. Sim, mas acontece o seguinte. Hoje, o que aconteceu? A cultura do rádio mudou. Então, no final dos anos 80, foi feito aquele leilão de rádios lá para votar os 5 anos do Sarney. Você lembra dessa história? Sim, sim. E aí teve um monte de rádio que foi concedida aí a esmo para político, né? Político não quer saber de investimento, não tem rádio como investimento. Tem rádio para fazer política. Certo. Não é? E aí o que aconteceu? Qualquer um podia ser locutor. Que maravilha. Eu lembro que o seguinte, eu era uma pessoa que tinha informação... Né? Eu tinha instrução, eu tinha conhecimento, porque de tanto ouvir o rádio, certo. Mas a dificuldade para eu conseguir entrar numa emissora de rádio foi gigantesca. Que loucura, né? Isso. Por quê? Porque na época você tinha que mostrar, não é que você é bom, não, você leva jeito para o negócio, porque não é assim, você chegou, ninguém pega o microfone e já é o cobra. Não ninguém. É assim. Não, pô, esse menino não é assim. Leva jeito, vai ser alguém que apostasse nisso primeiro. Claro. Hoje em dia não. Hoje em dia. Por quê? Tem um monte de rádio por aí, né? Infelizmente. O cara precisa botar alguém para falar lá, né? Não quer pagar salário, não quer pagar um bom locutor. Primeira coisa no rádio, o cara tem que se submeter ao trabalho de cota. Ah, vai trabalhar por cota. O que vender de comercial ganha uma parte, não é? Então tem tudo isso. Isso foi fazendo cair o nível do locutor. Que pena. Eu lamento, mas... E isso foi... Naturalmente, quando você decresce o nível de qualquer profissão, o que acontece? Você desvaloriza aquela profissão. Por que existe Conselho Regional de Medicina? Por que existe Ordem dos Advogados do Brasil e tal? Porque, claro, que tem maus profissionais em todos os segmentos. Mas se você não tem um órgão para cuidar, para disciplinar, uhum, para policiar, você acaba desvalorizando a classe. Verdade. Aí você, a classe inteira acaba caindo. E foi o que aconteceu, infelizmente, com o locutor de rádio. E não só com o locutor, com vários radialistas, né? Porque todo mundo que trabalha com rádio é radialista. E o rádio foi perdendo um pouco desse clamor. Mas quando eu cheguei aqui nos anos 90, Rita, 94, poxa vida, eu cansei de, no lugar, não pagar conta, por exemplo. Chegou pessoa, o artista? Pô, não, você é locutor da rádio, tá? Não, que isso, é meu convidado aqui. Tá? Uhum. Tinha muito disso. E porque na época, principalmente com duas rádios na cidade só, verdade, então você se popularizava muito fácil. Uhum. E você era referência muito fácil. Então, eu, graças a Deus, aqui eu tive horários bons nas emissoras. Uhum. Trabalhei em horários de destacados, né? Então, isso te torna bastante conhecido. Sim. Aí, na época, ainda as rádios tinham muita promoção na rua, né? O transpedágio estava na rua. É verdade. Você tinha várias ações na rua. A gente fazia muita promoção de shows, de eventos. Pô, Mamonas Assassinas, eu junto com o Bruce, com o Giba, com o Joy, a gente fez a apresentação. Ah, e o Joy, gente, hein? Eu lembro do Joy. O Joy está em Santa Catarina. Catarina, continua, o Joy com muito carinho. Firme. Nossa. É. Aproveitando, falando de Joy, Márcio, vamos dedicar uma musiquinha? Só um pouquinho, falar. Deixa eu só falar. Esse é um grande exemplo. Você falou de um grande exemplo. Ah. Transamérica, 1994, 95. Olha a equipe. Gilberto Vidal, Gilberto. Bruce Brússolo, Joy Júnior e eu fui o caçulinho, eu fui o último a entrar na equipe lá. É verdade. Dos quatro. Os meninos passavam todos ali pela minha esquina. De nós quatro, o único que ainda trabalha exclusivamente com rádio como locutor é o Joy. Foi para Santa Catarina. Gente, o Joy. Né? O Bruce hoje é empresário, tem outros negócios, né? Faz cerimonial e tal. Uhum. Outro, o Giba é pauti, trabalha no jornalismo da RPC. Uhum. Né? Grande Giba. E eu continuo sendo o primo pobre aí, então mico. Ai, ai, ai, o dono da voz maravilhosa. Olha, dos quatro, né? O vozeirão tá contigo. Que isso, que... Vamos lá, eu sou tua fã. É, vamos dedicar essa música pra todas as mães. É muito linda. Eu acho que é Mahalia Jackson. Mahalia Jackson. Olha só, quanto tempo que eu não ouço essa música da minha época. Oh, Happy Day, vamos lá. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Olha só, que responsabilidade que a Rita me dá aqui, você viu? Esse é o nosso Histórias e Memórias, nesse domingo, dia 8 de maio de 2016, o Dia das Mães. Que privilégio para mim poder estar aqui num dia tão especial assim. E a nossa promoção, né, Márcio Barreto? Vale um terço para a porta da Teia Bijuterias Católicas. Agora que eu entendi o... Naquela hora eu não tinha entendido ainda o que era o terço. Mas não é um terço qualquer, gente. É aquele terço grandão, né? Que se pendura nas portas e na porta de entrada, nas casas católicas, muitas têm na entrada. Deixa eu brincar aqui um pouquinho, Washington, porque o Jorge Pegoraro está mandando uma mensagem aqui para a gente. Bom dia, bom programa. Oba, arrumei um substituto. KKKKKK. Rita e Washington. Olha só. O Jorge Pegora. Jorge é uma figura, né? Washington. Viu? O Jorge é o seguinte, é a nossa esperança do resgate da qualidade no rádio, você viu? Com certeza. Né? Olha a responsa aí, funcionário público exemplar, né? Uma pessoa com vários anos no serviço público. Verdade. Enquanto tem muita gente que foge do rádio, o Pegoraro, pelo contrário, ele está procurando sarna para se coçar. E tá, ele e das grandes. E das grandes. E hoje está corujando a segunda mãe, né? Que é a mãe da Yáscara, lá em Cascavel. Tá certo. Então aqui nossos abraços, né? Sogra é mãe também, né? É, lógico, a segunda mãe, por favor. Legal. Vamos lá, Washington. E aí, Eu, por exemplo, não tenho nada contra a sogra, eu amo sogra. A sogra da minha mulher, por exemplo, eu adoro ela. Essa foi boa, hein? Mas então, mas você que quer participar do sorteio do terço para a porta da TEB Bijuterias Católicas, você tem que participar aqui no Facebook, na fanpage Transamérica Foz, facebook.com/transamericafoz. Pode participar no telefone, ligando no 3028-2828, ou ainda pelo WhatsApp, o 45-8828-2828. Para você ganhar é o seguinte, você vai ter que criar uma hashtag bem criativa aí, dizendo qual é a hashtag que identifica a minha mãe. Então você manda pra gente, né? Qual é a hashtag que a minha mãe merece? Na verdade é esse o tema, né? Você manda pra gente aí, que daqui a pouco quem vai fazer esse julgamento é a Rita e o Márcio. Não me coloque nesse negócio aí. Olá, Márcio. Enfria. Porque vamos escolher a Karina. Eu indico a Karina pra fazer a escolha. Conheço ninguém. Uma boa. É. Boa ideia. É. A Karina. Vamos jogar pra Karina. Então pronto. Tá certo. Parece que o Márcio é um bom escavador, hein? Nossa, né? E como? Né? E como? Como é? Arqueólogo não dá para dizer, me ajuda aí, Samela. Mas ele é um escavador, você viu que ele vai buscar, você dá o tema e ele vai buscar, você viu? Vai buscar. A gente falou agora há pouco daquela conversa da entrevista de emprego, e ele foi buscar, não sei se você vai querer usar. Não, vamos ouvir, né, Márcio? O Márcio falou que é bacana, e não se esquive, porque você tem que dar mensagem para sua mãe, Márcio, hein? Muito importante ainda. Vamos lá, vamos ouvir isso que o Washington estava comentando com a gente. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. O que foi que te trouxe aqui hoje? É a vaga de diretor operacional. Isso, muito bem. Na verdade, essa vaga nós chamamos de diretoria operacional, mas é bem mais do que isso. Posso te dizer, Larissa, que vai ser talvez o trabalho mais importante que você já exerceu ou irá exercer na sua vida. Vai exigir de você muitas responsabilidades e requisitos. E vai ser necessário ter muita mobilidade também. Por exemplo, Diana, você vai ter que ser capaz de passar várias horas de pé, ininterruptamente. Vai ter que se abaixar muito, vai ter que se curvar muito, ou seja, você vai precisar dispor de muita energia. Quanto tempo essa jornada de trabalho? São cerca de 135 horas, como eu te falei, quase que ininterruptas. É mais ou menos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sem intervalos? E eu não tenho nenhum tipo de intervalo? Não há intervalos, Larissa. E como eu almoço? Você almoça às vezes, quando o seu cliente já tiver almoçado. Como é que é isso? Ah, Samuel, a carga exige um alto poder de negociação e de relações interpessoais. Além disso, você tem que ter conhecimentos em medicina, finanças e gastronomia. Ok. Precisa também ter muita atenção, muito cuidado com o seu cliente. Inclusive, você vai precisar algumas vezes passar a noite com o seu cliente. Como assim? Acompanhar o seu cliente durante a noite. Além de tudo isso, Samuel, você precisa saber trabalhar em um ambiente extremamente caótico. E muitas vezes sem contar com a colaboração dos seus companheiros. Meu Deus, mas e feriado, hein? Não existe feriado. Não tem folga, não tem ano novo, não tem Natal. Não existe nenhuma espécie de feriado. Como eu falei antes, a carga horária é quase que ininterrupta. É mesmo? E a minha vida? Na verdade, se você tiver uma vida e tiver interesse nessa vaga, a nossa recomendação é que você abandone a sua vida. A tendência desse trabalho é ficar cada dia mais pesado. Eu gostaria de saber o que é que você está achando dessa vaga. Eu estou achando ela desumana. Estou achando complicado alguém se adequar ao que você está me exigindo. Mas é possível. Você acha? Acho. E é importante falar que a empresa não tem a menor intenção de pagar nada por isso. Ou seja, não há nenhuma espécie de salário. Não, porque já é a minha próxima pergunta. Qual é o valor de um salário para um cargo desse? Não existe salário. Como não existe salário? Não existe. Mas isso é permitido por lei? Sim, é permitido. Inclusive, nesse exato momento, existem bilhões de pessoas exercendo com muito louvor essa função. Quem são esses loucos? Quem? Quem? Quem são essas pessoas? Esses loucos também são conhecidos pelo nome de mães. Washington, agora pegou pesado, hein? Porque agora é até minha expressão aqui, fala, Washington. Esse é aquele tipo de matéria que a gente vê na internet, que a gente fala, puxa, esse negócio até que vale a pena existir, né? Porque tem dia que a gente fala assim, puxa, quem inventou esse negócio aqui? Acaba com isso, dá para voltar no tempo e deixar, mas aí quando a gente vê um negócio assim, a gente fala, puxa vida, ainda bem que inventaram esse negócio, né? Ainda bem. E eu me emocionei muito quando eu vi isso. E você não tem... Aqui o pessoal ouviu já sabendo que era mãe e tal. Uhum. Mas eu, quando vi isso pela primeira vez, a gente quando se depara com isso, a gente não tem a mínima conhecimento do que é. E você vai se pegando pelo povo e fala, pô, você quer saber, né? O que esses caras querem? Pô, que explorador, isso é desumano, isso não, não existe, como é que... E aí no final ele dá uma quebrada. E o que o Márcio falou nesse vídeo, que agora as pessoas com certeza vão procurar na internet, tá no YouTube, Márcio? Tá no YouTube? Vão procurar... Eles vão ver o seguinte, que a pessoa fizeram um anúncio de vaga de emprego de gerente operacional, uma coisa assim. E durante a entrevista vai mostrando o entrevistador e tem em pipe, né, na telinha embutida ali em cima, tem a cara dos entrevistados. Aí vai mostrando um por um, né, os que foram entrevistados. Tem imagina homem, tem mulher. A reação. E na hora que fala que é mãe, assim, a fisionomia das pessoas mudam completamente. Nunca parou para pensar nisso, na verdade, né, gente? Nossa. Nunca então, para pensar nessas coisas. Verdade. Márcio, nós vamos pro Dindim. Voltamos com a tua mensagem para sua mãe. Pegoraro mandou alguma coisa? Ah, menos mal, senão já vai despedir, né? A tua, Pegoraro, e logo na sequência da grande lote que a gente quer deixar já de antemão. Um grande abraço, Lote Ferreira, que essa semana, né, ela teve um acidentezinho no banheiro e quebrou o fêmur. Então a gente está, Lote, a gente está em oração. Teu dia, o dia é todo para você. Você é essa pessoa maravilhosa. Você sabe que nós, do Histórias e Memórias, particularmente eu, te amo como uma irmã, né? Tudo de bom para você, que Deus te abençoe e o teu dia seja assim perfeito, com teus filhos ao redor, tuas netinhas, toda a tua família. E que Deus esteja mais e mais ao teu lado. A gente já volta, gente. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Ah, agora eu lembrei do Transação, viu? Olha só, era um programa de sábado aqui, né? Entrou pra história já, né? 2012, né? Você veio aqui também no Transação, né? É verdade. Que legal. O que nós vamos fazer agora, Márcio? Cadê a produção? Produtora, o que nós vamos fazer? Vamos ouvir a mensagem? Como é que é? O Jorge Pegoraro? Então vamos fazer continência, porque agora vai falar. O Pegoraro tem bigodinho de coronel, não tem? Não parece, coronel? Não tem bigode de coronel? É, o bigode grosso vai falar aqui então. Vamos ouvir o Jorge Pegoraro. Bom dia aí a todos aí em Foz do Iguaçu. Especialmente o pessoal que está trabalhando hoje aí na Transamérica Foz, no programa Histórias e Memórias. Um abraço especial aí para minha colega Rita Araújo, que também é mãe, né? Parabéns, Rita Araújo. Um abração aí para a Samela, para o Márcio e para o nosso convidado especial aí, né? Washington Senna, que deve estar cansado porque trabalhou ontem à noite lá em Dois Vizinhos, né? Na transmissão do jogo do Foz Futsal e do time lá local de Dois Vizinhos. Infelizmente, ganhamos uma, né, Washington? Parabéns aí a todos. Eu estou aqui em Cascavel com a minha sogra, minha segunda mãe, Dona Neida. Um abraço aqui também especial para Dona Neida. E para minha esposa, Yáscara, né? Bresolim, que está aqui comigo também, junto com a Luísa e também com o Bruno Lucas, que está aqui pedindo um abraço para ele especial. Então, um bom domingo a todos aí, um bom programa, um feliz Dia das Mães aí para todas as mães de Foz do Iguaçu. Que Deus ilumine todos os corações das mamães de Foz. Um grande abraço. E como vimos, Luísa já voltou do Canadá. Está com o Jorge Pegoraro. E agora outra mensagem? Tem mais mensagens aí? Ah, do Márcio! Márcio Barreto, atenção, que ruflem os tambores. Márcio Barreto vai falar. Que isso, bom dia, Austin, bom dia, Rita, o Pegoraro que está escutando a gente, os demais convidados aqui, o Adriano, a Samila, a Karina, a minha esposa, né? Veio acompanhar, veio ver, sentir na pele, Austin, o que é ser radiador, né? Radiador. Radiador vez, é ótimo. É assim, uma vez um ouvinte falou, você é o melhor radiador do mundo. Eu falei, ah, obrigado. A todos os nossos ouvintes, assíduos e fiéis do Histórias e Memórias, né? Rita, antes de mais nada, confesso que para mim sempre é uma oportunidade ímpar estar aos domingos aqui ouvindo histórias de Foz do Iguaçu, histórias da nossa cidade, dos pioneiros, aqueles que começaram, que iniciaram tudo isso, que a gente às vezes circula pela Avenida Brasil, JK, Paraná, vê e não sabe de quem foi que fez, o nome de ruas, nome de colégios, não sabe quem foi a época. Mas para mim tá sendo interessante, estou tendo uma aula de rádio aqui, né, de história do rádio, de Foz do Iguaçu especificamente, que o Washington contou bastante coisas aqui interessantes, porque nós iniciamos aí em 2000, 98, 99, 2000. Então assim, a gente sabe pouco, né? A gente tá mais para aquele lado que o Washington falou do leva jeito para coisa, do que teoricamente mais bem preparado, né? Então a gente vai se preparando teoricamente durante esse trajeto que a gente vem percorrendo durante a nossa profissão. E histórias a gente vai ouvindo desses dinossauros do rádio de Foz do Iguaçu, principalmente do FM, que é o que me atrai bastante, né? Ouvindo não só as histórias que só as paredes dos estúdios sabem contar, sabe? Aquelas histórias que se parede de rádio falasse, Meu Deus! Muito locutor aí estaria numa enrascada hoje. Bom, muitos, não é só nós não, muitos. Verdade. Mas assim, histórias bacanas, histórias com propriedade, né, Washington? É verdade. Que não são histórias obsoletas assim que... um dia foi um ouvinte que falou tal coisa. Não, história consistente. Viu, Márcio? Como é que foi? E me permite só dizer uma coisa, interromper a tua fala e para acrescentar, na verdade, a história mais interessante não é essa história recente, é a história que nós estávamos conversando aqui, fora do ar com a Rita, ela contando que o pai dela Exatamente. Fez parte da formação da Rádio Cultura. Porque se a gente parar para avaliar, a história do rádio em Foz do Iguaçu, ela é uma história muito bonita, muito importante. Claro. O surgimento da primeira rádio em Foz, em 1954, realmente simboliza o que significa o rádio. Exatamente. Né? Exatamente. O pessoal que fundou a rádio em Foz do Iguaçu... eram radioamadores, eram pessoas que usavam a paixão deles do radioamador para fazer utilidade pública. Tem um clube do radioamador também, né? Tem essa história. E o rádio aqui em Foz do Iguaçu, ele surgiu para utilidade pública, era um lugar considerado muito ermo, na verdade Foz do Iguaçu cresceu para ser um marco de fronteira, né? Ó, ali vamos proteger, vamos povoar ali, senão o pessoal vai avançar. Uma espécie de fronte, né? E aí o rádio servia para trazer comunicação para esse lugar aqui. Exatamente. Que você, para chegar em Curitiba, demorava uma semana. Então, e na numa época em que o rádio AM, né, ondas curtas aqui tinha também, da Rádio Cultura tinha ondas curtas, que era uma rádio, uma comunicação que ia para o mundo inteiro praticamente. E sem contar que o que vem hoje, a leva de locutores... radialistas, enfim, pessoas que sonham ou gostariam de trabalhar em rádio, o que eles trazem hoje é só essa vontade. Mas o que eu vejo muito é a falta da reverência pelo rádio, a falta do respeito pela história do rádio. Principalmente que os primeiros programas Histórias e Memórias, basicamente os quatro primeiros programas que a gente faz esse arquivamento dos programas e ouve alguma coisa quando precisa resgatar uma entrevista ou outra, basicamente, os primeiros programas, Washington, foram em torno do Rádio Cultura. Quem foi o patrulheiro Venante Otremba? Quem foi o pai da Rita? Quem foi? E veio tudo do rádio. O rádio construiu essa história, que ela anda em paralelo com a história de Foz do Iguaçu. Então, essa falta do respeito da Rádio Itaipu, que está, né, tá aí... arrendada, né? Mas tem uma história em Foz do Iguaçu. Com certeza. A Cultura FM, a Cultura M, que as transições do rádio. Então, as pessoas que vêm hoje mal sabem quem foi que deixou o cenário para eles da forma que está hoje. Esse aproveitamento, esse... Eu sonho em ser locutor de rádio. Eu vou falar uma verdade para você. O meu sonho de ser locutor de rádio não foi ouvindo propriamente dito o rádio. A minha vontade veio de um fã de rádio e eu fiquei fã do fã. Ah, é? É verdade. Ele é da Guarda Mirim e até então eu era adolescente, molecão, nunca fui ligado em nada. Nunca fui, assim, fã de alguma coisa, sabe, obcecado ou ligado em alguma coisa. Sempre fui muito aéreo. E na Guarda Mirim, esse cara fazendo imitações da Rádio Itaipu. Né? E fazia imitação de locutor e vinhetas e tal. Eu olhei para aquilo e falei, que legal, cara! O que ele tá fazendo? Aí começou meu desejo por trabalhar em rádio. Então, esse respeito que eu trago, que eu penso que todos deveriam trazer por aqueles que passaram pelo rádio, seja ele qual for a empresa, vamos generalizar, o rádio propriamente dito. Esse respeito. Não a reverência, não, sabe, bajulação. Mas o respeito por quem construiu a história do rádio hoje e deixou do jeito que está. E pelo amor de Deus, não avacalhem, né? Não avacalhem. Que é uma coisa que a Rita fala, que ela ouve, ela fala, esse cara é locutor de rádio. Esse é radialista. Uhum. Até porque nós não somos locutores, somos radialistas. Sim. É uma função dentro do rádio, né? A profissão nossa é radialista. E esse tem, leva jeito pra coisa. Agora, tem aqueles que, não desmerecendo, de dia trabalha com uma outra coisa e de noite vai fazer um programa romântico, porque os problemas, aí a gente começa a olhar. Os problemas se acabaram. É. E aí a gente olha para trás e vê a história do rádio, como começou, os grandes nomes, né? Ah. Atenção, Beverly Hills, morreu Carmen Miranda. Exatamente. Então, assim... O Elon Garcia... Aliás, o Elon... Perdão, eu vou lembrando... Estamos contando histórias. O Elon Garcia, né, que era o repórter Esso, ele teve uma filha dele que trabalhou aqui na TV Naipi, Vera Domingues, se eu não me engano. Você conheceu a Vera? Não. Eron Domingues, né? Uhum. Era o pai da Vera Domingues, que trabalhou aqui na TV Naipi nos anos... No 80, talvez, tal. Uhum. E foi o Repórter Esso, né? Repórter Esso. Lembra disso? Repórter Esso, que faz parte da nossa vinheta de abertura, né? É. Sim. Tá vendo? O Repórter Esso, testemunho ocular da história. Exatamente. Então, essa falta de reverência que a gente pede encarecidamente para que os locutores olhem para o passado, mas uma sequência. E outra coisa, mas só que a gente tem que pedir isso também... Aqueles que têm o poder de abrir o espaço. Exatamente. Né? Aliás, aqui eu quero, não é só porque eu estou aqui, mas eu quero enaltecer o que vem fazendo a Transamérica, e aqui um outro prefixo, mas eu também devo enaltecer o trabalho da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, uhum. que hoje dedica boa parte da sua programação a programas informativos. Bacana. A debate político da conjuntura local, uhum. que o rádio, o forte do rádio é isso. Por quê? Que nos anos 80, que a gente falou, 90, existia televisão, mas por que, que o rádio era mais forte? Uhum. Porque a televisão era basicamente de enlatados. Você uhum. fazer uma transmissão ao vivo para a televisão era muito difícil. E quem fazia isso? O rádio. Né? O rádio você tinha essa facilidade de informar, tudo tal. Mas o a TV continua, né? Para mim, fria. É. Eu gosto de TV, mas ela é fria. E aqui é emoção. Sem dúvida. Não importa. Não importa o índice. A magia é emoção. Do rádio é o imediatismo. Sem dúvida, o rádio tem essa coisa. Mas, como eu estava dizendo, enaltecer a dirigentes de rádio, os proprietários de emissoras, que investem em programas como esse aqui, que tem uma função. É? Exatamente. Porque música hoje, cada vez menos as pessoas ligam rádio para ouvir música, gente. Sim. Né? Com certeza. Você tem muita informação. Música você tem acesso em qualquer lugar. É verdade. Informação, você tem que procurar gente especializada para isso. E onde é que você encontra informação de uma maneira mais direta? No rádio. Então, aliás, acho que o futuro do rádio passa por isso. Por você tornar o rádio cada vez mais informativo. Curiosamente, né? Depois de muitos anos, hoje a emissora mais ouvida em São Paulo, e a minha preferida, é a Band News FM. Exatamente. E durante muito tempo sempre foram rádios musicais. Né? Sempre foram rádios musicais. E eu me apaixonei pela Band News desde a primeira vez, pelo formato dela. Ela tem a cada 20 minutos um rodízio de informações, mas ela tem programetes. Aí você tem lá, daqui a pouco entra lá o Macaco Simão, lá, como é que é? José Simão. Entra, faz um quadrinho de humor. Aí daqui a pouco vem o Milton Neves com comentário de esporte. Aí daqui a pouco, permeado com informação, com notícia. E o interessante, Rita, é que todos esses nomes que o Washington mencionou são pessoas formadoras de opinião que partem do nada. Então, assim, hoje a internet, ela deixa muita gente relaxado, muita gente, sabe, no Ctrl-C, Ctrl-V do rádio. Então você replica notícias que já são notícias por si só. Né? Então, assim, hoje você sentar no rádio, você pegar um assunto do zero, do nada, lá da Gênesis, e começar a debater e ficar horas formando opiniões com propriedade, diga-se de passagem, né? Chegar aqui e falar o que quer, viver no achismo, né? Eu acho que ninguém acha nada, ou você sabe ou você não sabe. Se você não sabe, você faz igual aquela atriz lá do Oscar, né? A Glória Pires. Eu não posso opinar sobre isso. Não foi alguma coisa por ela ser atriz. É o que eu falei pro Washington, anos. Me põe no futebol. Exatamente. Mas enfim, o que o Washington falou é algo importante, porque hoje o século XXI ele tem trazido a discussão esse comportamento. Os ditames do dia a dia, né? Uhum. Pessoas vivendo por réplica do que falaram, Facebook ditando regras, ditando comportamentos, uhum, de pessoas que acham. Até esses dias eu conversava com o Guilherme, o Wojtkowski, num debate aqui, a gente debate bastante, passa o dia inteiro conversando, e é bacana isso, porque... ele falou assim, Márcio, uma vez eu coloquei uma matéria, mas sabe uma matéria, assim, um texto nada a ver, bem nada a ver, que você sai de nenhum lugar e chega a lugar nenhum. Uhum. E o pessoal não leu. E aí eles começaram a discutir comentários. Então, assim, pessoas debatendo comentários, criticando comentários. E o texto? Ninguém vai ler aquele texto e vai dizer que o texto não tem nada a ver. Não, então eu estou debatendo o que o Washington falou, que o Adriano falou, que a Rita falou, que a Samela falou, que a Karina falou, e fica aquele rolo. As discussões hoje são vazias. Vazias. Você começa com um assunto num grupo de WhatsApp, daqui a pouco está totalmente desvirtuado. Exatamente. Uhum. O foco por do assunto. Por isso que eu saí. Por isso que eu... Agora, viu, Márcio, uma coisa que a gente fala, e aí o valor, daqui a pouco o Adriano... o valor do locutor, porque muita gente tem aquele negócio de dizer, não, eu ouço essa rádio porque o cara fala pouco, porque não fala. Como eu disse, a música você ouve em qualquer lugar. Uhum. Qual é a diferença? O que faz a diferença do rádio hoje? É a forma com que você apresenta essas músicas e o que tem no meio. Porque senão todas as rádios seriam iguais. Verdade. Você pega a Rádio Transamérica aqui de manhã, por exemplo, tem aquele programa que tem... É 2x1 que chama? 2x1. 2x1. 2x1. 2x1. 2x1. É bem futebol. 2x1. 2x1 Transamérica. 2x1 Transamérica. É 2x1. Legal, então. E aí tem uma dinâmica legal, né? Aliás, um rádio que eu ouvia nos anos 80 em Maringá, antes de eu virar locutor e que também me fez gostar, tinha uma duplinha. Léo Júnior, que ainda hoje trabalha, e a... Como é? Cristina Calisto, que também estão na televisão hoje. Saíram do rádio, uhum, estão na televisão hoje. Eles faziam uma apresentação dos sucessos da cidade, os melhores, as músicas mais pedidas do dia e tal. E o que tornava atraente é justamente o bate-papo dos dois, o envolvimento que eles tinham. Ali, né? Então, eu acho que é isso aí. O rádio não é só a música. A música você ouve em qualquer lugar. Então, as rádios serão todas iguais, não é verdade? Exatamente. E cada vez música pior você ouve por aí, né? Então, aqui não. É verdade. Aqui não, mas... Aqui não. Mas eu estou falando por aí. Né? É verdade. Estou falando por aí. Aqui... Aqui realmente, uhum, na verdade é o seguinte, a Transamérica para mim é a grife do rádio que eu sempre quis trabalhar. Eu realizei sonho aqui em Foz, já disse para você, né? Uhum. Pra realizar sonho. Um deles foi esse. Foi a rádio que me fez, assim, ter uma paixão mais forte pelo rádio. Foi a Transamérica dos anos 90, em que você tinha um Marcelo Braga, que para mim foi um dos maiores locutores, um dos melhores locutores. Você tinha o Hamilton Banana, que na época que eu fui trabalhar na Transamérica, ele era, ele era locutor da Rede Transamérica já, uhum, na época. É, um bom número de apresentadores de TVs, de rádio, saíram da Transamérica. Tavinho, uhum, Sesc, por exemplo, que é da Band, né? Hoje está na Band News, se eu não me engano. Sim. Também era do rádio em Santa Catarina, então, e vários outros nomes, que serão os melhores jornalistas, uhum, de televisão, saíram do rádio. Saíram. E vou dizer, né, boa parte desses grandes da história, né, foram cronistas esportivos. Partindo de Stanislau Ponte Preta, Nelson Rodrigues, aí a gente do vai esporte por aí. Eu já me reservo. Do esporte eu já me reservo. Aliás, tem gente que fala Stanislau Ponte Preta, não gosto, mas tem gente, do Sérgio Porto. É a mesma coisa, é o mesmo cara, né? Então, isso são... aí. Márcio, estamos aguardando a sua mensagem, a sua mãezinha. Vamos lá? Mas porque depois nós vamos vir de música, né? Vamos lá? Tá certo. Bom, ontem, né, a Rita havia me dado a oportunidade de poder mandar uma mensagem ou falar alguma coisa aqui para mães, né? Para minha mãe. A minha mãe faleceu. Eu não gosto de guardar datas, né? Mas faz bastante tempo. Bastantão. Mas algo que eu gosto de lembrar dela dos bons momentos. Né? A minha mãe foi uma pessoa bem ausente de casa, devido ao trabalho. Por quê? Meu pai, ele teve um problema com um AVC isquêmico logo quando eu tinha aproximadamente 5 anos, 6 anos de idade. Então, ele ficou parcialmente em estado vegetativo, no sentido de de raciocínio, né? Ele era uma pessoa ativa, normal, trabalhava, aliás, ficava em casa e tal, mas assim, não estava ali no estado, digamos assim, mentalmente vegetativo. Normal, ele andava, ele falava, conversava. No primeiro momento assim que você olhava para ele, ele comunicava com você, normal. Com o decorrer da conversa, você percebia que ele tinha algumas imitações. Então, basicamente, traduzindo assim, ele ficou um autista. Então, com isso, a minha mãe teve que dobrar o trabalho dela. Além de cuidar dos filhos, educar os filhos, trabalhar fora de casa, tinha que cuidar do meu pai. E fez isso com muita maestria, como uma boa guerreira que era. Era baixinha, mas era entojada. Ah, só o Joel que é o alto da família. Só o Joel que é o mais alto da família. Mas ela era guerreira, ela de noite, ela estava nativa, ela trabalhava de madrugada na Santa Casa como auxiliar de enfermagem. E de dia ela dava aula como professora. Houve um tempo que ela deu aula na Casa da Amizade, eu vinha com ela às vezes. Então ela revezava, ela trabalhava das 7 às 7 na Casa da Amizade, dando aulas, né, o dia todo. Ela saía, trocava o uniforme e ia para Santa Casa. Saía de manhã, ia para a Casa da Amizade. E de noite era folga dela. Um dia sim, um dia não. Ela ia para casa dormir. Então ela chegava, quero dormir, quero descansar. Então a gente foi criado assim meio com os amigos, na rua, com as vizinhas, né? Que eram as nossas mães. Quando elas davam um grito, todo mundo saía correndo, né? Porque eram as vizinhas cuidando dos filhos dos vizinhos. Mas ela ensinou. Ela ensinou o tempo que ela tinha, que ela podia se dedicar a gente. Ela ensinou todos os filhos a cozinhar. Todos. Ela me ensinou a fazer. Ela me ensinou. Ela não disse, ó, você vai fazer. Ela pegou, falou, ó, você pega o arroz, faz isso. E hoje eu faço o arroz do jeito que ela mandou fazer naquela época. A minha esposa está aqui, ela sabe disso. Eu faço o feijão do jeito que ela mandou fazer. Eu faço café do jeito que ela me ensinou a fazer e eu lavo roupa do jeito que ela me ensinou a lavar. Limpo a casa, limpava a casa para os irmãos, enfim. Ela preparou para a vida todos. Todos. Ela preparou todos para a vida. E dos momentos que a gente não pôde viver, eu não posso falar, né? Porque a gente não viveu. Mas dos poucos que a gente viveu, foram bons momentos, que foram momentos de ensinamentos, foram momentos de aprendizado. Além das surras, né? Pelas traquinagens. Mas hoje, eu olho para trás e agradeço a cada sentada. Porque cada sentada me prolonga um dia na minha vida. Por quê? Porque não me deixa errar o amanhã. Então, se hoje eu olho, falo, se eu tomar. Sabe, a Washington, você mexer a pedra no xadrez? Uhum. Eu sei, teoricamente, olhando a minha esposa jogar xadrez, eu fico encantado. E eles falam assim: basicamente, você lê a próxima jogada. Só que você lê a tua, a do teu adversário e o que que o teu adversário vai fazer depois e o que que você vai fazer depois. Então fica aquele negócio de leituras. O jogo do futuro, você tá sempre no Exatamente. E assim, Rita, os ensinamentos da minha mãe, ela me ensinou com cada, eu tava falando aqui, com cada cintada que ela deu, que era cinto, era um negócio, era de couro, o negócio era trash. Ou varinha de marmelo. Só que assim, Rita, cada cintada prolonga minha vida em mais um dia. Uhum. Porque como eu estava falando, mexer a pedra do xadrez. Se hoje eu tenho que pensar no que vai acontecer amanhã, é porque eu fiz errado e minha mãe me ensinou. Você não deveria ter feito isso. Uhum. Com certeza. Então assim, por que ela disse que não deveria ter feito isso? Então antes de eu tomar qualquer atitude, eu penso. Porque foi por uma atitude minha que eu levei uma cintada. Então eu não quero levar mais uma cintada da vida, que é para o que ela me preparou. Então assim, a minha mãe, eu agradeço muito, muito mesmo, de coração, a tudo que ela fez. Mas eu vou fazer companhia para o Washington. E como eu falei ontem, vou dar um recado para os filhos. Uhum. Né? Um recadão para os filhos. Né? O pouco tempo que você tem para falar com a sua mãe, o que você tem com a sua mãe, valoriza cada vírgula, cada palavra. Ah, ela é chata, ela é xarope, ela é desatualizada, ela é antiga, ela é ultrapassada. Mas ela está ensinando não somente você os ensinamentos, o que ela quer, realmente o que ela quer é ensinar você a moral, a ética, o bom costume, ou ensinar você a se comportar. Quando ela fala que você está com um batom demais na boca, não é porque ela não quer que você se atualize, você seja moderninha. É porque ela acha que vai ferir a tua ética, vai ferir a tua moral. Então, quando ela concorda com você, você tem que olhar a regra do jogo, o equilíbrio. Ela está te ensinando a regra do jogo. A regra do jogo que hoje ela sabe, porque ela já passou por esse jogo que você está jogando, né? Ela já jogou esse jogo. Então, quando ela fala assim, olha, da escola que você estudou, eu já fui expulso e pulei o muro muitas vezes, ela sabe o que ela está falando. E você só vai dar conta disso quando você chegar lá na frente. Lá na frente. Então, minhas felicitações aí para todas as mães, para todas as segundas mães, que são as sogras. Hoje eu tenho uma segunda mãe, né? Que gosta de mim mais do que gosta dos filhos. Yes, isso é muito bom. Uma segunda mãe que faz a janta na sexta-feira tem que ir lá, senão cabeças vão rolar. Mas assim, um recado aos filhos: respeite, honre, valorize, ame, não esqueça da sua mãe. E o quarto mandamento que eu passei ontem, né, Samila? O quarto mandamento: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na face da terra. Tá bom? Um beijo no coração de todas as mamães. Coisa boa, né? Tem o Washington, a gente tem. Brigadão, hein, Márcio? Temos abraços, Agui, alguma coisa? A Regiane Marques está participando com a gente. Regiane Marques Vieira Lima. Ela mandou a hashtagzinha dela aqui, já está concorrendo, e está dizendo que quer mandar um abraço para a mamãe dela, a Rose, e para a sogra Geni. Viu que bonitinho? Para a mamãe e para a sogra, isso aí mesmo. E vamos lembrar, né, do sorteio, um terço para a porta da Teias Bijuterias Católicas, vale a pena. O WhatsApp, como o vozeirão falou, né? 4588-282828. Gente, ainda dá tempo. Rapidinho. Fanpage Transamérica Foz e o fixo 3028-2828. Manda a hashtag dizendo o que mesmo? O que sua mãe merece? A hashtag que a sua mãe merece. Merece. Gente, é complicado, hein? Samila, já bolou um aí, Samila? Tá na cabeça. Então vamos lá, gente. Vai mandando pra cá então, rapidinho. Digita. E eu vou dedicar mais a todas as mãezinhas amadas desta tríplice fronteira. Vamos de quem mesmo? Meu Jesus. Dalva? Dalva de Oliveira, Ave Maria no Morro. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. De zinco, sem telhado, sem pintura, lá no morro, barracão é bangalô. Lá não existe felicidade de arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Passarada, alvorecer, sinfonia de pardas, anunciando o anoitecer e o morro inteiro no fim do dia. Reza uma prece, Ave Maria, e o morro inteiro no fim do dia. Reza uma prece, Ave Maria. Ave Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. E vamos aproveitar e vamos pegar a ideia aqui dessas maravilhosas representantes de todas as mães iguaçuenses, né? Vamos fazer agora uma interação com a Lote Ferreira, a professora Odete Rolon, a professora Carminha e a nossa querida amiga Miriam Caruso. Vamos perguntar para elas uma pergunta, a gente lança. Como era, né? Como era ser filha antigamente e como era ser, como é ser mãe hoje, nos dias atuais? Lote, pode começar com você. Depois já passamos para a professora Odete. Ser filha, eu quando me lembro, é de uma proteção muito grande por parte da minha avó, por parte da minha mãe. Hoje em dia, eu noto, no tempo dos meus filhos já foi diferente. E agora, no tempo da minha filha, que está criando os filhos dela, está difícil. Eu encaro assim como que está muito mais difícil, porque muita informação para essas crianças, a mãe tem que se desdobrar. Hoje em dia as mães trabalham fora, ainda bem que às vezes tem as avós por perto que ajudam, mas está complicado. Verdade. Porque a criança já não é a mesma criança do meu tempo, não é a mesma criança do tempo dos meus filhos. Agora é uma criança informatizada, é uma criança que não larga seu celular, é uma criança diferente dos tempos de antes. Não tem mais aquela falta de inocência até, que tinha. Verdade. As outras crianças. Até nas brincadeiras, tudo, às vezes o cara inventar, vamos pular corda, vamos... Elas não se interessam muito por isso. Olha, não existe uma receita para que se criar um filho. Mas o principal é o amor. Da minha mãe, eu me lembro o amor, a dedicação, o carinho, o empenho que ela teve, corrigia as travessuras, mas ao mesmo tempo era aquele beijo carinhoso que vinha em seguida. Isso faz a gente lembrar como a gente também deve tratar os nossos filhos hoje em dia. Como eu falei, não existe uma receita, mas o amor é, acima de tudo, a compreensão para se criar um filho. E aí, professora Odete, o que a senhora acha? Ah, bom dia a todos os ouvintes. Feliz Dia das Mães. A Lote está certa. Eu também fui filha e tive como companhia 14 irmãos. Minha mãe nos dava amor, porque ela sempre dizia que onde não existe amor, não existe respeito. Não tínhamos babá, mas tínhamos a presença constante de nossa avó, de nossas tias, dos nossos tios. O pai era uma presença marcante. E assim ela nos criou, com muita disciplina, bastante rígida, até alguns momentos, deixando de lado a sua bondade, ela bem autoritária. Meu pai era o sorridente, era mais calmo. No entanto, hoje em dia, os filhos cresceram e os pais ficaram subordinados aos filhos, simplesmente pelo avanço tecnológico. A criança deixou de ser criança para ser um objeto atrás de um celular. Não importa o nível social em que ele viva, ele luta por querer este celular. Não existe mais aquele diálogo, aquelas brincadeiras de roda, de bate-chapa, de esconde-esconde. Isso já não existe mais. Simplesmente porque o avanço tecnológico foi tão grande e as mães saindo dos seus lares perdeu aquele elo muito grande entre pai, entre mãe e filhos, que se faz, incrível que pareça, por mais facilidade que existe, quer econômica ou em avanços tecnológicos, o amor materno, aquela presença constante, faz-se necessário. O homem não é uma máquina. O homem é um ser humano dotado de sentimentos e a presença da mãe é marcante. Então, portanto, a Lotte está certa em dizer que a criança talvez tenha perdido a coisa mais nobre do ser humano, a inocência. A emoção toma conta do meu ser. Mas mesmo assim, quero agradecer a Deus e a todos os santos pela mãe que eu tive. Pois nada mais sublime e tão sublime do que a mulher se tornar mãe, onde ela se encontra a sua plenitude como mulher. Só ela que é capaz de procriar filhos, conduzi-los, ensiná-los, amá-los e até chorar por aqueles que não sabem compreendê-la ou então obedecê-la. Mas mesmo assim, elas continuam tendo uma força que é difícil descrever, pois é tão sublime o seu ato que não tem palavras para expressar aquilo que deve ser mãe, pois eu não sou mãe, mas tive uma mãe inesquecível. Feliz, mais uma vez, Dia das Mães e que Deus os abençoe sempre. E você, Carminha, professora Carminha, que você acha disso tudo? Todo mundo está certo e todo mundo está errado. Até que se prove o contrário, eu não vejo também as crianças tão infelizes assim. Eu vejo elas mais presas, diferente da minha infância, que foi uma infância leve, alegre. Andava por essas ruas de Foz do Iguaçu, uma poeira, quando dias que tinha sol e um barro desgraçado que a gente voltava para casa vermelha, mais feliz da vida. A gente ia para a escola a pé, brincava, não tinha medo de sequestro, ninguém tinha. Tinha cerca nas casas, mas ninguém vivia com medo de vai ser assaltado agora, quem é que está batendo? Hoje de manhã, por exemplo, bateram na porta da minha casa lá. Eu pensei, será que é o guarda que vai avisar que está pulando um ladrão por aí? E não, era uma surpresa, era uma cesta de café da manhã enviada para o meu filho. Então, eu, na minha época, quer dizer, eu tenho pavor dessa palavra, né, nos meus tempos, mas é verdade, eu estou voltando atrás, a gente era mais livre em Foz do Iguaçu. Verdade. E agora a coisa pega. O amor de mãe é incondicional. É a coisa mais linda que uma mulher pode receber de Deus. Principalmente eu que só tive um filho, que foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida, apesar de que para tê-lo passei por pedaços bem tristes, né? Mas, graças a Deus, tenho um filho maravilhoso que me dá muita alegria. E falando de mãe, lembro, reporto-me a minha. Eu acho que aqui todos conheceram a minha mãe. Acho que só o Jorge e os mais jovens aqui não conheceram. Uma pessoa pequenininha, mas de um coração grande. Uma doceira de mão cheia, fazia tortas maravilhosas. Era uma fada. Ela pintava, ela bordava, ela costurava, ela fazia tricô, ela fazia crochê. Ela cuidou do meu filho para que eu pudesse trabalhar. Então, ela foi uma mãe com M maiúsculo. E também foi uma mãe bastante rígida. Não custava nada para ela dar umas palmadas de vez em quando e não fizeram mal nenhum. Então, estamos aqui bem criadinha, tudo bem contentinha. Mas ela, na hora do bota para vamos ver, ela dava ali umas palmadas e aquela mãozinha dela e eu como... Sempre fui muito comportada, né? Ganhei poucas palmadas. Ai, Deus que me perdoe, é mentira, né? Mas que então, que ela esteja num bom lugar. Eu acho que as mães deveriam ser eternas, mas Deus, quando as chama, é porque é hora de levar e para que elas não sofram tanto na velhice quanto muitas velhinhas por aí, abandonadas, sofridas, doentinhas. Então, eu acho que quando elas vão para um lugar bom e que Deus abençoe todas as mães nesse dia. Vocês fizeram eu passar momentos felizes, ri bastante aqui. Quer dizer, a minha manhã praticamente já foi, entendeu? Tirou aquele mal-estar de saudade da minha filha, de saudade da minha mãe. É. Porque, gente, falar da minha mãe Ela era maravilhosa. Aquela pessoa meiga, bondosa, humilde. Então, para mim, falar da minha mãe é emoção e alegria, porque ela, minha mãe era alegria. E eu quero que ela... Eu penso o seguinte, se Deus carregou ela junto dele, é porque ele queria ela junto, porque ela era uma pessoa maravilhosa. E eu tenho certeza que de lá, ela está sempre olhando por nós, todos aqui. E é isso, gente. Desculpe, mas eu estou emocionada. Feliz Dia das Mães para todas vocês que estão aqui e também todas as ouvintes. Muito obrigada. Um beijo no coração grande de cada uma. Histórias e Memórias. Gente, ouvimos assim essas meninas maravilhosas aí, né? Dando recado para o Dia das Mães. Obrigada. Feliz Dia das Mães a todas vocês. E eu acho que vamos, antes do sorteio, Washington, vamos de música. Que música nós vamos ouvir? Vamos com o Calbi Peixoto? Conceição! Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Caminhos pisou, só eu sei que tentando a subida desceu e agora daria 1 milhão para ser outra vez Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Bacana, hein, gente? Bonita música, Washington. Brigadão, hein? E tinha que ver ele cantando aqui pra gente. Brincadeira. Uma brincadeira. Olha, nós já temos aqui a sorteada do dia com o... Tá chovendo? Rapaz. Olha, está chovendo chuva. Ah, esse é bom. Muito é. Foz do Iguaçu é bonita de qualquer maneira, né, Washington? Claro. Com chuva, com sol, com qualquer coisa. Ela é linda de qualquer jeito. É, as mãezinhas, hein? Eu passo o dia na... Não, claro, um dia mais gostoso, né? Um dia com chuva, um dia, preguiçoso. Aí os filhos não ficam saindo, né? Fica dentro de casa. É verdade. Põe os filhos para cozinhar. É, não vai... Põe os filhos para fazer a comidinha e etc. e tal. Ela só senta para... É verdade. Pra... Nós temos a vencedora já, o Washington, do terço, né? Da Téa. Olha, ó. Aplausos. Não tem tambor? Não tem tambor? O Washington fez o tambor aqui, né? É um lindo terço, vocês viram aí na fanpage, né, da Transamérica, da Téa Bijuterias Católicas, maravilhoso. Você não vai achar igual. O terço é feito para você, bonitinho, muito lindinho. E a ganhadora de hoje foi, olha que bacana a hashtag dela. Mãe, meu tudo. Acho que eu já ouvi isso aqui hoje. Tá vendo? Tá vendo, Washington? E ela chama Rejane Cristiano Vieira Lima. Palma pra ela. Olha os aplausos da Rejane Cristiano Vieira Lima. E além de tudo, homenageou a sogra também, né? Pois né? É. Aliás, bacana. Homenageou duas sogras, né? A sogra do marido dela e a sogra dela. Tá vendo? Essa daí eu gostei. Gente, então é o mesmo procedimento, né? Ela entra em contato aqui com a Luciana na Transamérica para retirar o terço lindo de porta, viu, Rejane? Viu? Parabéns. Fala aí, Washington. Não, você falou de terço, eu ia fazer uma brincadeirinha, eu não sei se eu devo, mas eu ia perguntar se ligou muito político aí. Ah. Na hora que você falou que vai dar um terço. Olha, é porque diz que na hora de discutir as obras tem muito político que quer um terço, né? Então... Desculpe, mas eu tive que rir agora. É, né? Você conhece essa história do prefeito? É, diz que tem em cidades, aí tem o prefeito religioso, né? Uhum. Que toda obra ele quer um terço. Ah, ele leva um terço. Olha só, gente, que bacana, né? Pela... Eu tinha meu tudo. Não, mas, meu hashtag Téia, meu tudo. Até a bijuteria, cara, foi só uma brincadeirinha. Uma o seu terço é outra conversa. É outra conversa mesmo, graças a Deus, né? É verdade, aqui você sabe que eu não sou católico, né? Eu sou cristão, mas não sou católico. Então, assim, não tive essa educação religiosa católica. Uhum. E assim, eu não entendo muito a questão do terço, mas eu acho bem interessante aquele negócio das contas. Tem toda uma simbologia ali, né? Tem. Nossa. Tem. Eu gosto de conhecer as coisas, já pesquisei um pouquinho a esse respeito. Eu acho bem interessante isso, né? De você. Uhum. É, as pessoas têm mania muito de, porque eu não compactuo com aquilo, eu não e queria ser uma barreira, mas verdade. tudo no cristianismo vem de uma simbologia, né? Tudo é verdade, tem simbologia. Se a gente for pegar hoje o partir o pão, o tomar o vinho, tudo, tudo é uma simbologia, né? Verdade. Então verdade. Você tem essa questão do terço, eu acho bem interessante, que na verdade não é a questão do terço, do objeto que está ali. Eu acho que é mais a questão de você parar para fazer aquilo isso. Numa demonstração de fé, não é isso? Aí. Eu acho que dedicar. Deus valoriza. É isso aí. Porque no final das contas, Washington, somos todos Jesus Cristo. É verdade que as pessoas falam, às vezes, a questão da simpatia, isso aqui. Não é a simpatia que vai te ajudar. O exercício da fé, é o fato de você fazer aquilo acreditando que aquilo pode te trazer alguma coisa de boa e homenageando as pessoas certas, né? É verdade. Engraçado, o pessoal viver pelo nosso calendário, viver pelos nossos ritos e dizer que não é cristão, né? Aí eu pergunto assim. Tá vendo? Que dia hoje? Hoje é terça-feira. O calendário cristão, e outra coisa, né? Diz, não, é a questão do laicismo, né? Do laicismo da nação. Quem é laico é o Estado e não as pessoas. Exato. Que compõem o... Perfeito, bingo, perfeito. Fechou. Não é verdade? Tá vendo? Então o Estado permite, é tão laico que permite todas as manifestações religiosas. E nós respeitamos todas, mas também temos a nossa forma de crer. Lógico, né? Respeito é bom, né? Respeito é muito bom. Gente, esse programa estava muito divertido. Esse Washington me fez passar 2 horas agradabilíssimas. Olha aqui. Olha só, eu é que me diverti muito bastante. Muito legal. Sabe? Olha, Pegoraro, nem senti sua falta. O Pegoraro, segunda-feira, já não me deixa nem entrar nessa porta mais despedida. Aqui. Despedida. Ave Maria. Ele sabe que a gente está brincando. Mas foi bacana, porque, olha, eu trouxe um substituto à altura. Que é isso? Oh. Nem bigode eu tenho. Na próxima a gente põe, né? Na próxima a gente põe aquele bigode de coronel. Bigodinho de coronel. Tá aí. Né? Foi o Washington Senna que disse, hein? É. É, bigodinho de coronel. Então agora eu vou ter continência pro chefe, pro boss, a hora que chegar. Então, gente, Ritinha, olha... Antes de ir embora, deixa eu fazer justiça aqui, faça, né? E eu não dei o recado para minha mãe, que está longe, vou ligar para ela daqui a pouquinho para dar. Mas o seguinte, eu acho que a gente começa a ter uma noção mais clara do que é ser mãe quando a gente tem os nossos filhos e acompanha a dedicação das nossas esposas no exercício desse sacerdócio. Então, desde que a mulher, quando ela tem a consciência de que tem a sementinha ali, nem a barriga nem aparece ainda, e você já vê a transformação que acontece, o cuidado, a forma com que ela muda os seus hábitos, muda a sua vida. Então, eu tive a sorte, né, que a minha esposa, quando eu a conheci, ela já tinha uma menina, que para mim, quer dizer, eu já vim com um presente, né? Então eu já pude fazer o exercício de ser pai antes de sê-lo, graças a Deus, eu tive essa oportunidade. E... Então, através da dedicação da Silvia com a minha enteada e depois com os meus filhos, é que a gente começa a ter a noção do que é ser mãe. Porque quando a gente é filho, a gente só visualiza o outro lado. Verdade. Né? A gente não consegue acompanhar. Puxa, e aí quando você vê tudo isso, você fala, puxa, minha mãe passou por tudo isso comigo. Nossa. Não é? Não é verdade? Então, pô, ela sofreu dessa forma comigo. Aí você vê, às vezes, teus filhos fazem uma coisa aqui. E o sentimento da mãe é sempre multiplicado. A gente consegue ter um pouco de... não é lucidez, mas a gente consegue ser calmo diante de algumas situações e tal. E para a mãe aquilo é realmente astronômico, né? Uma coisinha pequena que acontece com o filho, não é verdade? Mas então fica a homenagem aqui para que os maridos hoje possam homenagear suas esposas também, assim como eu reconheço. E acho que eu não poderia ter escolhido uma mãe melhor para meus filhos. Essa eles me devem. Tá vendo? Olha que maravilha. Valeu, Washington. Eu agradeço de coração a tua companhia. Quero que você retorne muitas e muitas vezes. E lá para frente ainda teremos um programa juntos. Olha só! Se Deus quiser, hein? Tá certo. Mas um programa nada de sério. Olha, a gente tem que brincar muito. A volta de um transação aí, né? Volta da transação. Nossa, muito 10. Gente, foi muito bom estar com vocês. Nesse dia desse ser maravilhoso, que é um ser único, mãe. Mãe é um ser perfeito, é uma dádiva de Deus. Então, a todas as mães de Foz do Iguaçu, a todas as mães da região, a todas as mães desta tríplice fronteira, um domingo perfeito. E que esse dia seja só uma homenagem singela, porque todos os dias ela tem que ser homenageada. Mãe, você é tudo. Aonde você estiver, eu sei que você está aqui comigo. Um abraço, até então. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. A Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias. Oferecimento Mineração Maracaju, referência em extração, transporte e comercialização de areia.